Meus amigos, boa noite. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Nós temos que encher o peito e falar com muita energia, muita alegria, porque hoje nós iremos falar sobre a mensagem do Cristo, o Natal de amor que Ele nos convida. Ele que esteve conosco há tantos anos, mas que se faz ainda tão presente na vida de cada um de nós. Há alguns milênios, muitos profetas, muitos emissários anunciavam a chegada do Messias, de um ser diferente, que iria trazer uma nova era, uma nova revelação a toda a humanidade. E o Espírito Emmanuel relata que uma reunião de entidades superiores teria se encontrado apenas por duas vezes no interior do nosso astro-rei, na estrela que chamamos de Sol, para reunidos decidirem a formação do nosso planeta. Presidindo a esta reunião estava um ser estelar, Jesus de Nazaré. Não é somente o Criador e Governador do nosso planeta, mas é a entidade maior, é a autoridade superior de todo o nosso sistema solar. E José Raul Teixeira, no seminário Nosso Amigo Jesus, nos diz que as entidades venerandas, por mais iluminadas que sejam, não ousam chamá-lo tão somente pelo nome de Jesus ou do Cristo, mas chamam-no de o Divino Amigo, o Divino Mestre, o Rei Solar. Tal a magnitude desse Espírito que não podemos aquilatar em nossa imperfeição provisória. E Jesus vem, segundo o relato deste Espírito, desde a anunciação de Moisés, o recebimento do Decálogo, condensando o seu perispírito, de modo a poder encarnar pela primeira vez no planeta Terra, deixando as esferas celestes, o seu reino de glórias e alegrias. Jesus vem à Terra em uma simples manjedoura. E na noite de hoje, iremos comparar de maneira, agradecermos todas as bênçãos que recebemos, porque a nossa vida em conforto, em alegrias, em bênçãos, em cuidados de amor, foi muito superior à que Jesus experimentou na Terra. Ele nos veio dar esse sublime exemplo da resignação, da fé em Deus, da alegria suprema das bem-aventuranças que estão reservadas aos espíritos superiores. Veio nos falar da fé, da coragem, do desapego, da renúncia e da esperança de um novo, do reino de Deus que se avizinha, que está muito próximo de nós. Enquanto somos recebidos nas maternidades após os pré-natais, as consultas médicas, os ultrassons, o leito aconchegante de nossos lares, Jesus veio à Terra e seus pais não encontram hospedaria na cidade de Belém, onde eles haviam ido de modo a atender o pedido do censo daquela época. Vem a luz em meio aos animais, segundo contam as tradições,